805, livre descida até 2000 pés, ajuste no 0 no 9. Após ETAP, Duna, final ILS, pista no 0. Até 2000, ETAP, Duna, autorizado, gol no 805 ILS. 6152, Datan, livre descida até 3000 pés, ajuste no 0 no 9. É 3000 pés, no 0 no 9, 3152. Pode 102, Salvador, na escuta. Turno 895. autorizado o negócio, minha conta no portão 03. Resposta lá. Ele fala da Uva, região 01, última forma 02. É 02, prossiga. Decolou de Salvador, mantém 2000 pés, setor norte e noroeste, com terceiro com 10. Mantém as condições de dor na minha escuta, guardião 02, a altitude vai manter? Mantém 1000 pés. 1000 pés, o ajuste no 019. 0099, meu pé, guardião 02. Gol 0805 estabilizado. Estabilizou, gol 0805. frente, completa a aproximação, torre 1895. 1895, 1905. Tá, 3152, desça para 2000 pés, o ajuste 1099, autorizado final S, após estabilizado. 2000 pés, 1099, autorizado final S, tá 3152 estabilizado? Estabilizado, tá 3152. Torre 18995. 295, uma boa noite. Boa noite, bom pulo. Senador, boa noite, Oceanário 6258, tem informação alta. Oceanário 6258, a sua indicação na chegada a Mari, de separou 050, voe direto e TAP. 050 na Mari, voando direto e TAP, o 6258. Coluna 643, a sua indicação na chegada é bom, ofereça para o 060. Bom, 060, 64. Boa noite, segundo 606, descendo até 1170. Segundo 606, sua identificação na chegada Mari, desça para o 070. Na Mari até o 070. O 643 informa a velocidade indicada. 270. Reduzindo para 2309. voo 9714 Libra 240 para 190. 1714, a sua notificação na chegada Mari, está para o 080. Chegada Mari, descendo para o 080, com 174. O Xanema é 258, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Desça para 2000 pés, ajustado no 019, o Xanema é 25. Gol 9643, desça para 4000 pés, ajuste 1019. 4019, 643. Gol 1606, descendo para o 050. 050, gol 9606. Gol 1714, descendo para o 060. Agora para o 060, gol 1714. Controle o 6258. A gente poderia descobrir as restrições de TAP? O sinal 6258, livre da restrição ITAP, reporte estabilizado localizador. Livre restrição ITAP, reporte estabilizado localizador, 60, 6258.